Cavaleiros que dizem... Lista! Lista! Lista! Olá, amiguinhos! Eu sou Dario Lima e o meu top 3 de maiores perdedores pra mim no multiplayer do videogame é Saldanha no Street Fighter, Saldanha no Madden e Saldanha no Call of Duty. Vai se fuder, acho que a gente nunca jogou Street Fighter do Thomas. Nunca jogamos. Que bom que você... Olha, só teve objeção a um, né? Eu endosso, e o meu não é nem no multiplayer, não. Eu jogava com Saldanha de co-op e arrebentava ele todas as vezes, em todos os jogos, cara. É incrível. Até esporte que eu não sabia as regras, eu ganhava dele, cara. Toma no seu cu. Eu sou Rafael Saldanha e os melhores joysticks que já tiveram é aquele do Xbox 360 original, o do Master System, que é o Quick Shot, e o do Atari clássico. Caralho! Eu gosto de um quadradinho, né, Saldanha? Quanto menos botão, melhor, cara. É o inimigo das curvas. Esse do Master System que você falou, Quick Shot, Quick Shot é aquele, é o clássico. É o Manche, não. É o Manche que tem um botão, é um no polegar e um no indicador. Não lembro disso não, depois vou até procurar na internet. É bom pra caralho. Nunca acertei jogar com o Manche. Você é burro. Burro. Muito bem, meu nome é Leonel Leal e os melhores participantes do Mimimi Cash eram Rafael Salimena, Diogo Brito e Albert 2400. Valeu. Hoje é dia. Eu sou Rafael Salimena e o meu top 3 de artistas para karaokê bêbado é Elton John, Spice Girls e Belchior. Não, que isso, fizemos. Até nisso eu tô escrutizado. Fizemos uma parceria de Jair Rodrigues foda, porra. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Pô, mas você lembra? Eu tenho vídeo, porra. Então, galera, como vocês estão vendo aí, hoje a gente tem um convidado muito especial. É o primeiro convidado que a gente tem no programa no formato tradicional, né? A gente fez um bate-papo com o pessoal da Pocilga num episódio especial de Star Wars, que foi um episódio fora do nosso padrão. Mas hoje é um episódio padrão e nós trouxemos aí o quadrinista Rafael Salimena, nosso amigo aí de longa data. E o tema de hoje é... a gente vai falar dos jogos de videogame mais subestimados. É claro que essa é uma lista que eu acho que é bem extensa, eu acho que dá pra gente encontrar muito jogo que faria jus a estar nessa lista. Eu mesmo tive dificuldade em separar os meus nomes, tem vários outros que passaram pela minha cabeça. Olha só, eu queria falar um negócio aqui antes da gente conversar. O critério, quando a gente tava conversando, o Dario falou, pô, é jogo que foi execrado pela crítica, ou que vendeu mal, foi execrado pelos jogadores e tal. Mas, cara, eu vi o tanto que isso é relativo, que eu acho que a imprensa de videogame, o jornalismo de videogame é muito abrangente, né? Hoje em dia é muito extenso e tal. É difícil achar um consenso, assim, né? E eu andei vendo umas listas pra pegar uma inspiração aqui. Cara, tem gente botando Limbo como jogo subestimado. Porra, falaram desse jogo pra cacete, cara. Acho que é um dos jogos independentes que mais ouvi falar. Beyond Two Souls. Tipo, Mario Galaxy, cara, tá na lista dos jogos subestimados, sacou? Então eu acho que é muito relativo, acho que vai de cada um. Tipo, se o seu grupo de amigos fala mal de um jogo, ele vai acabar sendo subestimado pra você, assim, né? Obrigado. É verdade. Obrigado, então o que que vale? Eu caguei pra essa regra de Dario fortemente, cara. É, pra mim, assim, pra mim vale a Lady Gil. Okay, na sua cronologia pessoal, o jogo foi subestimado, então pronto, fala sobre ele. É, então tá. Shadow of Colossus, né? É um jogo subestimado. Olha, pode ir Shadow pra uma of lista pra uma outra lista aí, mas isso ok. O Shadow of Colossus é muito subestimado pelo Saldanha. Pra mim, ele é um jogo que vai entrar na lista dos superestimados, mas enfim. Ah, vai se fuder, Saldanha. Vai se fuder. Lista! Galera, aqui o primeiro jogo que eu coloquei, Spec Ops The Line. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, Saldanha, pelo menos, eu indiquei, enchi o saco. Não, eu tenho esse jogo, só não joguei. É, você comprou porque eu enchi o saco pra você comprar. Você só não jogou porque você é um merda, né? Mas... é basicamente a minha relação com a academia, cara. Eu também tô lá matriculado, mas... O Spec Ops The Line, por que que eu considero ele subestimado? Ele, acho que foi principalmente um problema de marketing da distribuidora. Ele foi vendido como um shooter genérico de guerra. Sim. De terceira pessoa. Você olha a capa dele, você vê um soldado em frente a um campo de batalha, você vê um vídeo do jogo, você vai ver jogabilidade de tiro genérica, e assim, em muitos aspectos ele é até um pouco genérico. A jogabilidade dele é normal, não tem nada de diferente. Agora, o que o jogo tem de realmente interessante é a história, é a ambientação e são os pequenos detalhes da narrativa. A história do Spec Ops The Line se passa em Dubai, numa época próxima da época atual, não é muito... pelo que eu me recordo, não é muito bem definida a data exata, onde houve uma catástrofe, que Dubai foi coberta por uma tempestade de areia e ficou praticamente destruída. Tiveram alguns poucos sobreviventes, a maioria da população evacuou, e o exército americano, em apoio, manda um pelotão lá para tentar resgatar as pessoas. Só que passa meses e eles não ouvem mais falar desse pelotão, que é liderado por um coronel chamado Conrad. E aí ele fica, perde esse contato. A última mensagem que ele recebe é uma gravação de rádio falando que teve incontáveis vítimas. E aí ele manda uma equipe Delta, que é a equipe que você joga com o líder desse esquadrão, para tentar descobrir o que aconteceu com esse batalhão. E aí você chega lá, em princípio parece um jogo normal, você vai tendo confrontos, você descobre que esse batalhão na verdade desertou e eles meio que tomaram controle lá da cidade, transformaram numa espécie de ditadura, uma lei marcial. E aí você vai vendo o que tá acontecendo. Aí você descobre que esse coronel, ele meio que é um líder lá. É tipo um apocalipse sinal do deserto. Boa, Saldanha. Você tocou no ponto certo, porque esse jogo é inspirado no mesmo livro que inspirou o apocalipse sinal, que é Heart of Darkness. Coração das Trevas. Coração das Trevas, exato. Ambos foram inspirados por esse livro, por isso que parece muito esse plot de você ter que... você é um soldado que tá lá pra tentar encontrar esse líder e tal. Agora, o que eu acho mais interessante, além da história em si, chega lá, o líder tá meio gordo. Não, o general chama Conrad, que é o nome do autor do... Cepando um boi no meio. chama Conrad, que é o nome do autor, só que no jogo é Conrad com K. Que aí dá pra fazer um paralelo com o Cuts, que é o com K, que é o personagem do Apocalipse Now. O mais interessante desse jogo, além da história, que é muito boa, é a maneira que ele é contada e os eventos que vão acontecendo. Porque, na verdade, assim, eu vou falar uma cena aqui, é um spoiler, vocês se importam? Não é um spoiler muito grande, mas é um spoiler. Cara, eu não vou chamar. Eu não me importo, tem que jogar, cara. Bom, o ouvinte que tiver preocupado com esse spoiler, pula 2 minutos aí. Eu entrei no jogo já sabendo dessa cena, foi a cena que me convenceu a jogar o jogo, que determinado momento esse seu esquadrão é você e mais 2 caras, é um esquadrão pequeno, era mais um esquadrão de reconhecimento que tava lá pra ver o que aconteceu, mas acaba se envolvendo com a situação e vai atrás do tal do Conrad. Aí tem um determinado momento que você chega num acampamento gigante do pessoal do 33º Batalhão, que é esse batalhão que desertou. E não tem como você progredir sem passar por esse batalhão. E você tá com pouca munição, e eles têm tanque, têm armamento pesado. Então você fala assim, porra, fudeu, não dá. Não dá pra continuar aqui, não dá pra voltar. Aí um dos soldados encontra um morteiro de fósforo branco. Fósforo branco, me corrija se eu estiver errado, mas parece que é até uma arma proibida, né? Que ele é uma arma química, que ele adere na pele e queima até o osso, é tipo um napalm. E aí eu gostei muito do fato de você falar, me corrija se eu estiver errado, como se todos nós fôssemos experts em armamentos e... Cara... Lionel, mas aí eu posso falar, quem jogou Vampire sabe que fósforo branco é isso aí, pelo menos do Vampire... E aí ele fica naquele dilema e fala assim, porra, tem essa arma aqui, dá pra gente liquidar essa galera aqui. Mas aí um dos soldados do esquadrão fala, porra, mas essa parada é muito desumana, cara, isso aí, arregaça o cara e fala, não, mas é o único jeito, eles vão, aí ativa a arma lá. E vira até uma cena assim que lembra muito Call of Duty quando você tá naquele Predator, lembra o Saldanha que jogou muito Call of Duty? Não sei se Salimena e Lionel jogaram. Mas quando você tá naquele Predator lá de cima, aquela visão que você vê os pontinhos brancos, os soldadinhos lá embaixo, você só vai bombardeando. Então, aquele mesmo esquema, você só vai vendo os pontinhos brancos lá e você vai clicando. E lá, tranquilo, vou clicando nesse pontinho pra matar esse pontinho. Beleza. Aí chega até no finalzinho lá, quando tem até uma concentração grande de pontinhos, você fala, vou arregaçar essa galera uma vez só. Aí é uma escola. Não, aí quando você acaba, que volta pra tela do jogo, você vê aquele cenário devastado, aí você vê os caras arrastando no chão, todo queimado, gritando de dor, rolando de dor, e você fala, caralho, cara, que merda que eu fiz. Aí você vai andando naquela merda, os caras vão chegando perto de você, desesperado, pedindo ajuda, e quando você chega no final, onde tava aquela galera, você vê que era um monte de civis, inclusive mulheres e crianças que estavam ali, e que o 33º Batalhão tava protegendo aquela galera. Dari tem crise de consciência com videogame. Dari, aposto que fez aquela missão do No Russian, do Call of Duty. É uma missão que você tem que... Você tá infiltrado no meio dos terroristas, você, teoricamente, tem que matar civil. Aí o nego faz a missão, tipo, tentando errar os civis, coisa e tal. Cara, eu não tenho crise de identidade. É bonequinho de videogame, eu dou tiro mesmo, foda-se, porra. É, então, mas aí que tá, cara. Uma das coisas que esse jogo questiona é justamente isso que você falou. Ele te coloca numa posição que você vai com essa mentalidade, é bonequinho, eu tô atirando. Mas aí você começa a refletir. É duas coisas que ele questiona. É isso do videogame te pôr no automático pra matar quem quer que esteja lá sem pensar. E a questão da guerra também, de como a guerra vai enlouquecendo, né? Mas você não tem opção, né? Pelo que eu entendi da sua narrativa aí, você sempre, assim... Nesse ponto, não. Você tem várias situações que esse jogo te apresenta que você pode tomar uma decisão. Né? Tem um momento, por exemplo, que tem dois caras crucificados, mas ainda vivos, em postes. Aí tem um cara que tá sempre falando com você pelo rádio, aí você vê um tiro de sniper perto de você, aí você olha pra cima, tem dois snipers posicionados. Ele fala assim, ó, você vai ter que tomar uma decisão. O cara da esquerda, ele foi punido porque ele cometeu um crime gravíssimo, ele roubou água. E aqui, a água é o bem mais escasso, é considerado crime grave. O cara da direita... O cara da direita ele tá... falou que era o filho de Deus e transformou. Se você escolher matar ele, não, é outra cruz, gente. É outra cruz. Desculpa. Não, imagina, por favor. O cara da direita, ele é o soldado que foi destacado pra prender esse cara da água, mas aí ele se cedeu e matou a família do cara inteira. Pô, tá super tranquilo. Aí assim, ó, talvez ele tenha... A gente só vai deixar você passar se você matar um desses caras. É você que escolhe. Quem que você acha que merece morrer? Mata os dois, porra. Então, aí você tem... Cara, o Saldanha é o maior inimigo da história em jogos de videogame que eu já vi até hoje. Se dependesse dele, a gente não tinha saído do Atari, cara. Saldanha, você nunca entra na história... Você jogou, sei lá, o jogo do Walking Dead, da Telltale? Só até metade. Ah, puta que pariu. Caralho, velho. Tô falando isso da história, mano. Tá falando muito. Então vou trocar aqui. Mas é exatamente isso, cara. Então, mas aí você, nessa cena, você pode fazer o que o Saldanha fez, matar os dois, pode matar um, pode não tentar matar ninguém, tentar matar os snipers, entendeu? E tudo isso que você faz tem algum reflexo na narrativa, no geral, né? Não chega a afetar muito o final, mas, enfim, dá alguma diferença na maneira que a história é contada. E é legal que tem uns pequenos detalhes, cara, você vê como é que o protagonista ele vai pirando no decorrer do jogo. Ele começa todo serião, assim, todo profissional. Eles derrubam um alvo e falam assim, kill confirmed. Sabe? Bem aquela parada Call of Duty. Quando já tá lá no final do jogo, o cara já tá... Ele já mata um alvo e já grita, kill is fucking confirmed! Já pode crer. E a roupa do cara rasgada, o cara descabelado, você vê que tá afetando o psicológico e o físico dele. E o jogo é bem... A história, a narrativa é bem isso. É a descida do cara pra insanidade, pro inferno. Então, assim, eu acho que é uma experiência que, mesmo a jogabilidade não sendo grande coisa, vale por essa narrativa, vale por essa história. É um jogo que me marcou. Fiquei com ele na cabeça muito tempo. Pô, Darius, você fez a venda pra mim aí, cara. Tô afim de jogar. Pô, vale a pena. Quais são as plataformas? PS3, Xbox, 360? E PC. Legal. Pra PC também. É engraçado, né? Porque essa é a grande diferença de um filme para um jogo, né? Como você se coloca na pele do protagonista em um jogo, você, se a história é boa, você mergulha ali e você pensa, pô, a decisão desse cara foi a minha decisão também. Sim. Justamente. Exato. É menos do Saldanha. O homem sem remorso. Que tá no mute aí, pelo visto, né? Então... Não, tô sem palavras. Tô perplexo, tô sem palavras. É por isso que eles tão curtindo Far Cry Primal, cara. Os caras nem falam ainda, só quando tá na época do TACAP lá, resolve as coisas. Quando enche muito saco, eu dou na cabeça, é isso. Lista! Então, minha primeira escolha foi um jogo completamente diferente do Dario. Vamos para um tempo mais singelos, tempos mais inocentes, onde as coisas eram mais tranquilas. Eu tô falando de Aztec Adventure, do Master System. Caraca, isso é pra eliminar, tipo, sei lá, 2/3 dos ouvintes, né? Só gente com mais de 40 anos que lembra disso. Cara, eu tenho culpa que o melhor console ficou pro passado. Não, e esse ainda é, tipo, primeira geração do Master System, né? Sim, tipo... esse é um dos primeiros jogos que tem do Master System. Sim. Esse jogo, pra muita gente, fala que ele é uma cópia do Zelda, né? Que a jogabilidade, aquela visão... É parecidinho. Aquela visão chapada. Eu tô olhando chapada. Aqui agora no Google Imagens aqui, e realmente é parecido pra caralho. Só que ele tem uma coisa que Zelda não tem, que é carisma. Say what? Ele chega lá... Isso é muita má vontade, cara, aqui. Ele é uma história de um molequinho mexicano. Como é que chama o molequinho? Eu! Montezuma? Ninguém sabe por quê. Porque você não tem essa ansiedade, não tem essas putarias. Você tem lá um menininho mexicano. E que ele tem não tem essas putarias, não? História. Não tem. Aquele bonequinho lá que faz Joaquim Pô, ninguém sabe o nome dele também, não. O que você joga contra... Era Cesar Hatch. Era, exatamente, era isso. Que bosta. Tipo, o nome é uma descrição, tipo, é igual o Brick do Loucura. O Aztec Adventure tinha uns bichinhos que ajudavam o cara, não tinha? Aí que tá, os bichinhos são seus inimigos. Mas, ao longo do jogo, você vai encontrando poder, vai encontrando bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai encontrando boleadeira, coisa e tal. E você encontra dinheiro. Um dos objetivos do jogo é você ir acumulando dinheiro também. Mas, a qualquer momento, você pode jogar dinheiro nos Isso. inimigos e subornar eles para eles serem seus amigos naquele momento. Cara, esse jogo é vida real, né? O objetivo é acumular dinheiro e subornar os outros, porra. Dario, a sua vida é um pouquinho diferente da minha, cara. Você, a parte do acumular dinheiro, talvez a gente até concorde, mas... Olha o Dario aparecendo na próxima lista aí. Mas, Aldanha, por que esse jogo é subestimado? Esse jogo você? Pouca gente conhece, e ele é um jogo, assim, na minha opinião, ele tem tudo aquilo que o console de 8-bits tinha de melhor. Ele era desafiador na medida certa, ele não era impossível de difícil, ele, que é o Golvidius, que é um jogo que era impossível de difícil. Nossa, esse é excelente, cara, esse é um jogaço. De difícil. É, você pega ele hoje, cara. Você bufa de raiva jogando. Uhum. Qual? Não entendi. Golvidius. É um que tinha um molequinho de cabelo verde que tinha que matar umas cobrinhas na primeira fase. Cara, esse eu não conheço, não. Era um jogo muito bom. Poderia ter entrado também, mas... Que e também é essa mesma vibe meio Zelda em algumas partes, né? Sim, ele tem duas visões diferentes, né? Dario, nós estávamos do lado certo e não jogamos Master System, pô. É por isso que você não Claro, é. Tava do lado dos videogames da criança triste. Pra que mais de 5 cores na mesma tela, né, cara? Você pode jogar em tons de roxo, né? Nossa. Mas o que eu tava falando é o seguinte, que o Aztec, ele tem a fama muito ruim, que na época que eu lembro, de ser o jogo que ficava empoeirando na locadora. Que ninguém Sim. queria esse jogo. E, porra... Quem teve a sorte de chegar na locadora depois das 2 da tarde e só sobrou ele, vai ver que é um jogo do caralho. Só que era subestimado. Ele era um jogo que... Esse jogo sobrava muito na prateleira mesmo, cara. Você chegava, só tava ele, o Outrun, que ninguém mais jogava, e Super Futebol 1. Só uma coisa, eu descobri aqui, o menino tinha nome. O nome do menino era Ninho. El Ninho. Muito criativo. Mas, sem mais, Aztec Adventure vale a pena até hoje pegar no emulador. Não, emulador não, cara, já falei. Esse negócio de emulador aí é trambique, aí não. Salimena, tem que ver que Salimena é colecionador de videogame. Isso aí é... Salimena é por isso. Não, colecionador deixa as coisas guardadinhas no armário, pegando poeira, de consoles que não funcionam. Os meus ainda são consoles iguais aos que eu tenho hoje, porra. Então, lá tudo ativo, sim. Fala aí, dá suas credenciais. Que console que você tem ainda hoje em dia ativo? Cara, eu tenho um Mega Drive com um Everdrive que funciona jogos de Master, né? Então, quanto os dois, eu troco só o controlezinho pra jogar no classicão de Master System. Tenho o Super Nintendo, também com Everdrive, um Nintendo 64, um PlayStation 1, um PlayStation 2... e depois pra frente são os mais... um Game Boy Advance ainda, e depois os geração passada pra frente, né? Só o Nintendinho, praticamente, dos famosos, que eu não tenho interesse em jogar. Não tem interesse. Ah, puta que pariu, velho. Esses ceguistas, puta que pariu. Não, eu era cego total quando era moleque, cara. Eu nunca tive Mega Drive, nunca tive. Aliás, eu nunca tive. Não, cara, mas olha só. Console, eu nunca tive um console que não fosse. Por isso que essa criatura triste, esse Lionel. A gente não tinha escolha, na verdade. Isso é, a pessoa era tipo time de futebol, só que o sujeito ficava defendendo uma parada que não foi nem ele que escolheu. Foi o que o pai viu barato, conseguiu comprar. É. Não. O meu Master System foi escolhido, que eu ainda falei. Eu não quero. Não me venha com Phantom System, não. Saudanha. Saudade, eu não tive Phantom System. Eu tive o genérico do Phantom System. Não, o Phantom System já era um genérico. Então, perceba a minha tristeza. Eu tive o genérico do Phantom System da CCE. Top Gear. Não! Top Gear, lembro, Top Gear. Bom controle também, bom joystick. Mais quadrado que o do Master System, né, cara? Mas aí, pô, com essa coisa de só ter tido Master, Mega Drive depois e tal, eu só fui pegar o Super Nintendo, só fui ter um Super Nintendo pela primeira vez há, tipo, 2 anos atrás, sabe? Aí que aí eu fui ver que puta console que é, né? Tipo, eu acho que, tipo, você ter, sei lá, um PlayStation 4 e um Wii U hoje em dia, tipo, são consoles que... Claro que vai ter gente que prefere um ou outro, né? Mas são consoles complementares, assim, né? Era evidente que o Mega Drive era muito mais visando aquela coisa da rebeldia adolescente, né? Jogo com sangue e tal. Enquanto a Nintendo fazia uma parada mais infantil, mais pra toda a família, assim, né? Tá, mas os jogos com sangue tinha pro Nintendo também. Mas era pouco, por exemplo, o Mortal Kombat não tinha nem com código de sangue e você conseguia liberar sangue nele, sabe? Saía tipo um suor. Que derrota, cara. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu falei Top Gear, mas o nome era Top Game, tá? Top Game. Eu tô lembrando do Dynacon e do Super Dynacon. Dynavision. Mas, cara, o tanto de nome genérico que o Nintendinho teve, qualquer um que vocês falarem, eu acredito, cara. Lista! Como a gente falou lá no começo, né, Dario estabeleceu a regra que o jogo tinha que ser fracasso de crítica de público e eu caguei pra essa porra. Eu gosto assim. Eu vou falar de jogos que eu não vejo. O primeiro que entrou na minha lista é porque sempre que as pessoas falam, jogos baseados em história em quadrinhos nunca são bons, tal, a exceção é o Arkham Knight. Não, cara, tem uma exceção mais antiga. É o Aquaman do PS2. Superman 64. Eu pulei. Superman da Atari. Eu pulei essa geração. Eu era muito jovem na época da Atari e não. 64 e PS2 eu não joguei. The Adventures of Batman Robin. Super Nintendo. Que era baseado na excelente série Batman The Adventure. Como é? Animated Series, né? Animated Series, isso. Que era dos anos 90, né? Essa série é do caralho. Só a Saldanha, que é muito triste, não assistiu. Eu sou velho, porra. Eu já tava trabalhando quando saiu essa Nossa, porra. Cara, eu lembro de ter guerra lá em casa com uns tios querendo ver Fórmula 1 no domingo de manhã. Caramba. E eu desesperado pra assistir os DVDs do Batman da SBT, cara. Era muito bom, cara. Eu comprei esse DVD aqui, era pra eu ter levado no carnaval pra Saldanha pra deixar, ó, assista essa merda aí, vá. Recupera um pouquinho da alegria da sua infância que você não teve. É, porque quem não conhece esse desenho aí, cara, baixa um longa que é o Batman e a Máscara do Fantasma, que eu acho que é o melhor longa-metragem do Batman até hoje, cara, contando os filmes, contando Christopher Nolan e tudo, espetacular. Tem no Netflix. Inclusive, sempre que eu falo mal do Batman... Isso foi uma afirmação ou uma pergunta? Netflix? Tem no Netflix? É. Acho que foi uma pergunta. Não, foi uma afirmação, tem. Tem? Opa! Ah, então vou ver esse negócio hoje à noite. É não, muito assim, maneiro. Só se tiraram, sei lá, de um mês pra cá, mas tinha. Às vezes eu critico o Batman, o filme de Michael Keaton, de Tim Burton, de 89. Eu falo mal pra caralho dele sempre. E as pessoas, é porque então perfeito é o Batman de Christopher Nolan. Não, cara, perfeito pra mim é o Batman The Animated Series. Esse aí é o Batman sensacional, que eu gosto, que eu não boto nenhuma. Perfeito é o Affleck. É o Batman Salimena, definitivo. Ah, sabia que você tava louco pra falar isso, cara. Salimena, você sabe que eu escrevi aquela tirinha. Desculpem aí, a tirinha não foi grande coisa, mas eu tive que escrever. Não, foi. Mas eu coloquei essa frase do Affleck é o Batman definitivo só por sua causa, pô. Foi uma homenagem que eu coloquei a você, né? Não, eu tô explicando pro ouvinte aí, eu tava tweetando outro dia falando que o fã de quadrinho, todo filme que sai do personagem, tipo, no primeiro dia sai uma galera falando, ah não, esse agora é o Batman definitivo. Falaram isso do Christian Bale lá, quando rolou, né? Já falaram isso do Coringa, que não estreou ainda, sacou? Já tem avaliação falando que é o Coringa definitivo do cara e tal. É muito puta fácil o fã de quadrinho. Fã de quadrinho, né? Aí eu tava comparando com os fãs da Bíblia, que na época que rolou aqueles filmes da Globo e tal, ninguém apareceu falar que o Thiago Lacerda era o Jesus Cristo definitivo. Mas enfim, o jogo, pelo visto aí, tirando Saldanha, todo mundo assistiu a série. Você assistiu, Dario? Assisti. Era, pô, sensacional. Eu tenho os DVDs aqui, acho foda pra caralho. Eu gostava da série do Superman que teve depois também. Sim. Não, cara, tudo que veio. Que acho que é do mesmo cara, né? Tudo que tem tudo do que tinha é muito bom, cara. É, o Batman do Futuro que veio dele, a Liga da Justiça. Porra, realmente, o cara é foda pra caralho. É, ele é tido como o melhor adaptador de quadrinhos, assim, né? Tipo, todo mundo adora, tipo, todos os fãs da DC gostam muito de todos os desenhos que ele fez, assim, o cara não perdeu a mão nunca. E aí, o que ele faz? Você sabe que ignoram ele pros filmes. É, e aí você fala todos os fãs da DC e Saldanha finge que não foi com ele aí, né? Não, mas o Liga da Justiça Sem Limites, que é dele também, eu via e é foda, foda pra caralho, não tem o que falar que não. É, mas, porra, o que começou tudo foi esse Batman. Mas esse personagem de merda, fascistinha, inclusive ouço aí o Varacast que eu participei. Jabá de graça. Tava doido pra falar aqui e não tava querendo. Cara, a gente vai ficar nesse Inception de um podcast até quando. Mas, ô, Lionel, indo pro jogo, esse jogo era meio button mashing exagerado, né, cara? Eu lembro de destruir controle pra jogar isso, né? É, mas nessa época, né, cara, era meio todo jogo de plataforma. Esse ainda tinha essa vantagem de que ele era meio plataforma, meio button smash, né, meio... Sim. Como era o nome que a gente chamava, na verdade, os jogos tipo Double Dragon e... Como era o nome? Ah, cara, era porradinha, né, briga de rua, né, eram umas coisas assim, né. Pra mim, a grande vantagem dele era essa, ele né, alternava ali coisas bem plataforma mesmo com coisas bem porrada, então... Eu lembro quando começava a aparecer inimigo na tela, cara, não era aquele esquema tipo, igual a gente falou do Double Dragon, do Streets of Rage e tal, era aquele esquema tipo do Black Belt mesmo, que vem um inimigo atrás do outro e com uma porrada você mata eles, e é mais você pegar o timing do inimigo chegando do que pensar em como bater nele, assim, né, cara? Mas eram duas porradas, ou acho que voador era uma, porrada era duas, tinha um negócio desse aí. Eu acho muito engraçado esses jogos, é o, como é que é, é o padrão, né, cara? Tem sempre as gostosas que de shortinho que batem com o cabelo, o gordo, né? Cara, tinha um movimento ali, o só gordo mudava... que bate com a barriga, né, cara? É muita sacanagem isso, cara. Não, o gordo que abaixa a cabeça, sai correndo isso. E... Puta, é. Isso é horroroso. Isso é Final Fight total. Mas por que eu acho que ele é desconhecido? Na minha triste infância, que Saldanha e Dario sempre me sacaneiam, né? Que na minha triste infância sem amigos nerds, as locadoras de onde eu morava tinham poucos jogos e eram sempre os mesmos. Aí surgiu um belo dia uma locadora nova e num lugar meio escondido que tinha jogo desconhecido que eu nunca tinha visto e tal. Esse era um deles, mas... Ela ficava ali no lugar bem escondido da locadora e ninguém conhecia, nenhum dos meus vizinhos conhecia. E aí eu e meu irmão decidimos. Não, o jogo ficava num lugar bem escondido. Não, a locadora. A locadora ficava dentro de uma galeria. Se o jogo fosse o jogo escondido no lugar da locadora, ele era só colocar. Não, era só colocar atrás uma Azteca de Venturi. Não, inclusive nessa época, né, cara, a gente não comprava jogo, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma experiência, mas Super Nintendo, o único jogo que eu tive foi o que veio. É, a gente tinha tipo três jogos, né? Eu só tive o Super Mario World. Né? Eu não comprava jogo, era muito caro, você não tinha condição de comprar. Era só... Não, era isso mesmo. Eu tinha o Super Mario World, tinha mais dois que meu pai tinha trazido dos Estados Unidos. Eu usava Natal, essas paradas, pra isso, assim, mas depois de um tempo a gente percebia que não valia a pena comprar o jogo, né, cara? Que, pô, você ficava fascinado naquilo, você fechava a porra do jogo em uma semana e acabou, né? Jogos eram curtos. Por outro lado, você alugar um jogo, você, às vezes não tinha tempo suficiente pra você terminar ele, né? Cara, eu não tinha essa vida social ativa quando eu era criança, eu só jogava videogames. Cara, quando eu era criança em Santos Dumont, o que acontecia era o seguinte, você comprava 5 jogos, e aí era até legal você comprar uns jogos que ninguém tinha, e aí você abria meio que a sua locadora caseira. Que você alugava os seus jogos pra poder ter dinheiro pra alugar o jogo dos outros. Que isso, rapaz? É sério. Rafael Saldanha, um burguês. Desde novo é um capitalista. Burguês capitalista. Cara, e aí, isso que eu ia falar, a frustração era essa. Porque o único jogo que eu tinha alugável, que era o jogo que as pessoas não tinham, era o Rambo 3. E o Rambo 3 precisava de pistola, quase também ninguém tinha na época que eu jogava. Porra, então... quem tinha pistola, né? Ô, Dari, me responde uma coisa, cara. Você passou a infância em que cidade, cara? Rio de Janeiro. Ah, tá. Porque, pô, o Saldanha tá zoando o Lionel aqui, falando que não tinha acesso às locadoras aqui. O cara passou a infância em Santos Dumont, pô. É. Não, eu tô falando... Você vê como Salvador é foda, pô. Pô, que isso, cara? O cara morando em capital, pô. Mas Saldanha, inclusive, essa semana aí ficou me sacaneando, dizendo que eu fui pro Rio e cidade grande. Que é isso? Seu pagando de humildão, tomar no seu cu. Porra, Salimeno, eu não sei se você tava presente na hora, mas o pessoal lá, aí lá no Rio quis me cobrar pra entrar na água do mar e tal. O Saldanha teve que interceder ali, eu só paguei metade do que eles estavam cobrando, porque... Eu gasto tudo pagando pela água do mar, que eu sou mineiro, né, pô? Tá, aliás, só... Reiterando aqui, viu, velho? Eu só tive um jogo mesmo de Super Nintendo que foi o que veio. Eu nunca comprei, não. Meu pai. Qual que tinha? O Super Mario. Mario. É. E essa onda Não, Super Mario World é foda, viu, Saldanha? Vai tomar seu cu. Era do caralho. Saldanha tá xingando Super Mario World, né, cara? É muito hater, cara. É ser muito hater. Hater total. Tá. Super Mario World é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Enfim, aí abriu essa locadora lá. E aí eu e meu irmão falamos, não. Não vamos falar pra ninguém da existência da sua locadora, porque a gente vai poder alugar tudo. Só a gente. Que babaca! Só a gente nunca vai estar lá e o jogo vai estar locado. Resultado, ela faliu. Falei exatamente. Eu não tinha. Você tem que desculpar, eu tinha 12 anos, pô. Cara, a locadora. Eu não tinha essa noção de economia mundial. A locadora faliu por egoísmo das crianças. Meu irmão, Jumbi, você era 5 anos mais velho que eu, você tinha obrigação de me instruir nesse momento. Falar, olha, velho, ela não vai ter capital para se manter ativa se a gente fizer isso. Não, ele concordou comigo, porra. Muito bom. lista. Bom, o primeiro que eu vou falar aqui, cara, e se for pegar por aquele critério que a gente já falou, eu acho que ele nunca seria um jogo subestimado. Ele é um jogo querido pra caramba pela crítica, por todo mundo que jogou ele e tal. Mas eu vou colocar ele aqui porque eu quase nunca vejo ele em listas falando sobre o estilo de jogo dele e tal. E ele é um dos meus jogos favoritos, cara. Provavelmente ele é o meu jogo favorito de todos os tempos. Até que saiu o Dark Souls e destronou ele, sacou? Que era o Phantasy Star, também de Master System, cara. A esperança de Alex morreu com você. Não, é. A esperança de Alex não conseguiu vencer o poder de Lassique. A aventura acaba aqui. Acho que esse jogo foi bem popular aqui no Brasil, porque acho que foi o primeiro jogo traduzido pro português, não foi? Cara, eu... Salvo engano. Se ele foi o primeiro, eu não sei, mas... Ele foi o primeiro RPG traduzido pra português, né? E pra mim ele é tão importante porque ele foi a primeira vez que eu tive contato com esse termo RPG, sacou? A primeira vez que eu aluguei esse jogo, cara, ele foi o primeiro jogo que eu aluguei, tipo, minha mãe deu o Master System, eu fui lá na locadora e peguei ele, e eu não consegui jogar, sabe? Que eu tinha, tipo, 8 anos, olhei pra aquilo, eu não entendi como é que o jogo funcionava, sabe? Tipo, cadê os monstros? Tipo, como é que... Né, como é que mata esses monstros, esse negócio escrito na tela e tal. Aí depois de um tempo é que eu fui ver qual era, conversei com a galera, vi um pessoal jogando, aí que eu fui alugar e, cara, eu enlouqueci com esse jogo, sacou? Cara, comprou detonado na Ação Games. É, cara, porque aí, cara, pra você ver, era exatamente o mesmo tipo de coisa que eu gosto até hoje, né? Tipo, você vê aquela coisa e fala, cara, se você não usar o item certo na frente do 10º tijolo do negócio, não consegue fechar o jogo, sabe? Eu curto muito essa parada de você ter que, tipo, botar sua cabeça pra funcionar até explodir, ter que conversar com alguém pra fechar o negócio, a resposta não tá lá fácil na sua frente e tal. E aí, sempre que a gente vê hoje em dia alguma lista lembrando os jogos, a galera lembra muito de todos os Zeldas, né? Lembra muito de Chrono Trigger, tipo, vários Earthbound, vários jogos clássicos pra cacete, e geralmente o Phantasy Star fica de fora, sacou? Perceba que os exemplos que você citou são todos da Nintendo, né? Sim, não, pô. Não, por acaso. Pelo amor de Deus, porque a galera lembra as coisas tristes e esquece a SEGA. Pelo amor de Deus, isso não faz nenhum sentido, saudade. Pelo amor de Deus, querer comprar essas coisas, né? É o auge dos RPGs lá de 16 bits no Super Nintendo, foi maravilhoso, né? Pô, hoje eu tô jogando esses jogos atualmente e tô de queixo caído, assim. É, não, desculpa, mas eu já tenho uma questão. O Phantasy Star influenciou tanto pra mim o RPG que quando eu comecei a jogar RPG de mesa, todas as minhas cidades eram iguais a Phantasy Star. Tinha a ruazinha com a casinha, tipo, meia lua, assim. Ô, Saldanha, eu não sei se você lembra, cara. Foi também a primeira vez que eu vi o videogame romper na quarta parede, porque tinha uma casinha que você entrava e a mulher perguntava: você gosta de jogos da Tectoy? Sim, sim. Tinha um sim ou não. Quando o Kojima foi fazer isso lá no Metal Gear Solid lá, a galera pirou, mas quem jogou o Phantasy Star já tinha isso aí na cabeça, cara. Isso tinha muito no jogo da Mônica também. Não, cara, até que toi um parênteses aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Que empresa. Eu acho que o amor dos brasileiros pela SEGA vem... Quer dizer, acho não, tenho certeza. Vem muito dessas coisas que a Tectoy fazia, né? Tipo, fazer hoje pessoas... o pessoal fala de localização e tal, e eles já tinham um comprometimento muito grande, né? Sim, pô. A Tectoy portou o Street Fighter pro Master System. Sim. Vocês lembram disso? Ou foi o Mortal Kombat? Não, Street Fighter. Street Fighter 2 ficou igual o jogo de Nintendinho, o cenário todo preto. Os personagens preto e branco na frente, mas rolou, pô. Mas aí o lance é assim, o Phantasy Star, ele teve continuações que são menos famosas ainda que o primeiro pro Mega Drive. O terceiro eu nunca cheguei a jogar, mas o 2 e o 4 são dois RPGs espetaculares, cara. Tipo, se pegar hoje, assim, todo mundo que é fã de RPG japonês pira, tá? Mas qual que é a história do 2 e do 4? Cara, a história do é praticamente o mesmo mundo e vai avançando as eras, entendeu? O quarto, ele já tem bastante... Tipo assim, você joga com o filho dos personagens do primeiro jogo, sabe? Então você vai vendo aonde desembocou a história daquela galera, sabe? O filho do Odin com o Miau. Não, e tem de novo, né? Tem o mascotinho lá de outra vez e tal. E o quarto, ele tem... Pô, o quarto é apoteótico o final, assim. É muito maneiro. Então eu deixo sugestão pra quem quiser descobrir isso até hoje, assim. São jogos excelentes pra jogar, sabe? Eu acho que eu tenho 4 no Xbox 360, acho que eu comprei ele em alguma promoção, vou até olhar depois. E, pô, em termos gráficos também, né, aquela coisa você encontrar o... Tinha primeiro os labirintos em 3D, né? Que porra, aquilo pra época era absurdamente. A primeira pessoa, eu lembro disso. Cara, a música do Phantasy Star é muito marcante pra mim. Até hoje, quando eu entro num corredor apertado. Exatamente. Quando você sai do corredor. Sim. Então, pô, aí você encontrava os monstros também em primeira pessoa, você via aquele monstro desenhado com luz e sombra e tal. Cara, aquilo parecia. A capacidade gráfica do Master System explodia ali, sabe? Eu acho o jogo muito bonito, muito bem desenhado até hoje, assim. Pô, eu jogo esse jogo uma vez por ano, quase, cara. Não, vocês falaram aí que ele foi traduzido pro português e tal. E nessa época, o ouvinte que tem, sei lá, menos de 30 e poucos anos aí, nessa época, existia gente que pegava jogo de RPG em japonês. Não entendia nada do que estava acontecendo. Sim. E tentava jogar. Era. Isso era muito. Caralho, não entra em minha cabeça. Pode crer. Não, as locadoras também sacaneavam a gente, né, cara? Deixava aqueles jogos lá no meio, se alugavam, se pegavam em casa surpresa, né? O jogo tem japonês. Já que está ali, né? Então, vamos ver. A gente, quando tinha 7, 8 anos, a gente não falava inglês também, não, cara. Era a mesma coisa. Não, e é engraçado que até hoje a gente fala um monte de nome errado por causa dessa época, né, cara? Double Dragon, Castlevania. Pode crer. Você não vai conseguir me convencer que o nome não é Gabriel Knight, porra. Gabriel Knight. Pô, Altered Best, né, cara? Não, tem um que até hoje eu me pergunto, é Shoplifter, mas todo mundo falava Shoplifter. Porra, além de tudo, você tá lendo errado, porra, sabe? Nem em português. Pô, mas Shoplifter era do cacete esse jogo. Shoplifter aí. Os golpes do Street Fighter também eram clássicos, né? O Alec Fu, Ataque das Corujas. Isso é um capítulo à parte, mas testar pra mim ainda é um dos melhores jogos de todos os tempos. Não, eu não saio do meu top 5 de jeito nenhum, cara. Lista! Galera, o outro jogo que eu coloquei aqui é o Psychonauts. Os senhores conhecem? Lionel sabe de quem que é o Psychonauts? Você já comentou comigo, mas... Salve engano, é um cidadão. Eu sei. Não, eu sei que é do Tim Schafer, mas eu acho que eu pulei a geração dele, não? Ele não foi do PlayStation 2, não? Foi do PlayStation 2, exatamente. É, mas é que eu pulei essa porra dessa geração, cara. Ele tem pra 360 também, né? Tem, acho que tem pra Play 3 também. Salimena, eu só tive. Ah, Play 3, tudo bem, mas. Eu só tive Super Nintendo. Depois do Super Nintendo, eu só voltei a ter PlayStation 3. Mas o Psychonauts é do Tim Schafer, né, que é o criador de vários adventures famosos, como Day of the Tentacle, Grim Fandango, Monkey Island. Que pronúncia, cara. Certo. A gente comentou. Eu tirei Beneath Steel Sky da minha lista porque eu não ia conseguir ter a sua pronúncia, sabe? Porque, inclusive, Beneath Steel Sky é tá ligado assim? Tem uma toda uma coisa da Austrália. Eu achei que eu não ia atingir a sua. Você tem que fazer o sotaque do Mel Gibson. Não, inclusive esses jogos que o Dari falou, eu não conheço nenhum, não, cara. Eu conheço Day of the Tentacle, sacou? Day of the Tentacle. É. Mas o Psychonauts, ao contrário desses jogos, ele não é um jogo de adventure, de apontar e clicar. Ele é um jogo de plataforma que tem algumas características de adventure. Só que apesar de ser um jogo de plataforma, ele tem todo aquele carisma, toda aquela qualidade, aquele humor típico do Tim Schafer. É a mesma coisa. A mesma coisa que tem no Day of the Tentacle, no Grim Fandango, ele tem nesse jogo também. Personagem caricato, estilo de arte dele também é muito parecido com esses jogos dessa época. Só que ele é um jogo de plataforma. E a ideia é a seguinte, o personagem é o Rasputin. English, motherfucker, do you speak it? Rapazinho. Que... Porra. Tá forçando amizade. Vocês vão ficar implicando com a minha pronúncia até o final do programa ou já chega? Na verdade, já tem mais de um programa que a gente implica. Não sei se você tem observado. Mas o Raz, como ele é chamado, é um garotinho com poderes telepáticos que fugiu do circo e se juntou a um campo de treinamento que prepara pessoas com potenciais, com poderes paranormais, para serem espiões, né? E aí ele se junta lá com essa galera e vai participando de um treinamento, e no decorrer desse treinamento, nesse acampamento de paranormais, ele vai descobrindo uma conspiração que está acontecendo. Mas o legal desse jogo é que as fases que você vai passando, elas, muitas delas são dentro da cabeça das pessoas. A habilidade telepática do Rasputin, ele entra na cabeça do cidadão, e a fase é o que se passa dentro da consciência dele. Então todo o design da fase é mais ou menos dentro da personalidade, das emoções daquela pessoa. E em determinado momento do jogo, para você prosseguir, você tem que curar algumas demências que alguns personagens têm. Aí, por exemplo, tem um personagem lá que o cara é paranoico, cheio das teorias da conspiração. Aí você entra na cabeça do cara, faz toda um monte de agente secreto se passando por pessoas normais, fingindo que é o jardineiro, fingindo que é o pintor. E aí você tem que, de alguma forma, além da parte de plataforma, você tem que resolver os quebra-cabeças para poder passar por esses personagens. Eu não sei se eu falando parece tão interessante, porque o jogo é muito maluco. Essa parte da manifestação da mente aí dos caras me lembrou um pouco o que rola no Persona 4, é tipo aquilo? Cara, eu não joguei Persona 4, assim, eu conheço, já vi alguns vídeos, mas não joguei, eu não sei. Tem muito dessa coisa, tipo, os personagens às vezes têm que lutar com umas versões deles mesmos, só que acometidos pelos problemas psicológicos deles, sacou? Tipo, cara, esse jogo nunca mais vai prestar pra mim, porque eu pensei agora em Sucker Punch. Caralho. Não vai pra esse lado. Vamos deixar o Snyder fora disso, por favor. Deixa pra lá. Mas vamos estragar o programa, né? Deixa quieto. Mas assim, é exatamente, o cenário, os personagens, os inimigos, os elementos da fase, eles todos refletem a personalidade da cabeça da pessoa que você entrou. Por exemplo, tem uma espanhola, que é a Glória, que a cabeça dela, a arte, é tudo meio Pablo Picasso, e a trilha sonora é meio flamenco, sabe? Paco de Lucia. E ela, como o trauma dela, ela é meio depressiva, porque ela era uma atriz e um crítico esculachou ela, então é tudo meio que um cenário meio que de teatro, e o chefe final dessa fase é o crítico que esculachou ela, e você vencendo o crítico, você ajuda ela a superar essa depressão e tal. Cara, que os artistas descontam nos críticos nessas criações, né, cara? Puta que pariu. Aí tem uma fase também que você pega um cara que acha que é Napoleão, né, o louco padrão, e a fase é tudo meio que um Civilization, você vai avançando pelo território. É bem isso, cara. Que maneiro. É bem legal, cara. Eu recomendo, assim, é um jogo de plataforma diferente, tem essas falas meio de adventure e muito carismático. Quais plataformas que são? Cara, ele saiu originalmente no Play 2 e no Xbox original, mas aí saiu depois uma versão pra 360, saiu acho que pra Play 3, Play 4 também. Tem no Steam. PC, né? Exatamente. Lista! Qual que é o jogo que eu tinha falado? Ah, tá, lembrei. Esqueceu o jogo. Caralho. Na verdade, eu não vou falar de um jogo, eu vou falar de todo um gênero de jogos que é subestimado e é legal pra caralho. Eu peguei como exemplo dele um jogo do Xbox 360, mas na verdade eu quero falar do gênero, que é Cabela Big Hunt, jogo de caça. Caralho, Saldanha. Isso é muito tiozão, Saldanha. Cara, eu não entendo qual que é a graça. Eu entendo, Saldanha, um pouquinho, eu curto também. Eu não entendo qual que é a graça que o povo acha de dar tiro em gente, e não é legal dar tiro em bicho. Sendo que os bichos... Porque gente é filho da puta e bicho não. Olha que tem muito bicho, muito filha da puta. Não, não do mesmo nível, cara. Não, não. E o eu até peguei o Cabela, porque tem, por exemplo, o 3D Hunt é um jogo que é um jogo de PC que é mais escroto, porque você faz caça irregular. Então, toda vez que você dá um tiro, você tem que fugir dos guardas do parque que você tá. My God, it's coming right for us! Caralho, jogo de caça transgressora ainda. Sim, mas o Cabela tem alguns jogos com umas histórias. Tipo, tem um que chama Survival, que você tá indo numa excursão de caça e o seu avião cai no meio do Alasca. Então você tem que sobreviver tipo, matando bicho, até chegar no, na civilização. E é bem massa também. Tem um que é só de caça perigosa, então você só luta contra bicho foda. Você não mata viadinho, você não mata... Você curte aquele jogo de pesca também, não? Cara, pesca é mais maneiro ainda. É o Rapala. É o Rapala, né? Acho que é Rapala, não? Acho que é Rapala. Cara, eu sempre procurei, mas esses eu nunca achei no Brasil pra comprar. Mas eu acho que... E tem um desses, Rapala, que funciona com Kinect, porra. Aí é o próprio Pesca e Companhia. Esse é brigador. Vou colocar uma garrafa de cachaça do lado e ficar a manhã inteira. Eu fico imaginando Cecília entrando, falando alto na sala. Você vai espantar os bichos? Cara, mas ele segurando a varinha de pesca. Calma, pô, tô aqui agora, pô. O mínimo que eu espero de um jogo de pesca com Kinect é que não possa falar na sala, que senão você espanta os peixes. Porra. Aí você dá um beijo, retira da água, dá um beijo no controle e bota de novo. Você arrebenta a boca do peixe. Sim, pesca esportiva. É, na hora que o peixe tá puxando, o peixe lá tá brigando. Cecília, joga água aqui na minha cara rapidinho. Mas esse tipo de jogo eu acho muito foda, cara. Eu acho. Porque tem nego que fica procurando umas experiências de outro planeta, coisa e tal. Não, o legal é você procurar umas experiências mais simplesinha, mais do dia a dia, às vezes voltar pro lúdico. Mas você não acha que tem jogo que faz esse elemento da caça muito melhor, não? Tipo Far Cry 3, por exemplo? Mas o Far Cry 3, você tem que tá caçando, tipo... Não tem realismo naquilo. Você não... O Primal eu acho bem maneiro, cara. O esquema da caça no Primal é bem legal. Mas depois de um tempinho também você pega uma sede. Tipo... Não, mas não é questão de dificuldade. É mais o feeling do negócio ali, né? De você não poder incomodar o bicho e tal. Eu já joguei esses de caça que o Saldanha tá falando aí na casa dele. Achei bem bacana, cara. É porque é realmente um estilo de jogo que você não acha as coisas dele em outros, né? É um tipo de stealth muito peculiar, que mistura o esquema de sniper, sabe? É bem cara, bacana. Cara, você pegar cornetinha com som de pato pra poder atrair os bichos é muito maneiro, porra. Sim, pois é, e eu acho que, por exemplo, o que o Far Cry fez lá foi justamente botar esse estilo de jogo dentro, né, do estilo dele e fazer disso um minigame, né, deu muito certo, assim. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Diga. Quando você erra o tiro, aparece um cachorrinho rindo da sua cara? É o... Qual que jogo que tinha isso, porra? É o Duck Hunt. Sim. Assim... Se você disser que tem, eu já fico um pouquinho mais tentado a experimentar esse jogo, cara. Não, e é massa porque eu lembro que na época que eu tinha esse jogo, eu tinha Facebook também, e... Você tem Facebook agora! Cara, eu tô quase... Isso não era pra ser divulgado. Tem dois ainda, hein? Tô quase apagando essa bosta de novo, que não tá servindo pra nada. Mas o... Você e Salimena são os reis da rede antissocial, né, cara? É você com Facebook e Salimena com WhatsApp, velho. Nossa, cara. Eu tô muito... Sério, você não tem noção do estresse que eu tô aqui. Eu acho que eu tô com uma úlcera. Porque geralmente a gente fala um bocado de besteira no WhatsApp. Aí vocês botaram o Salimena no grupo do WhatsApp e falaram: não é pra falar! Cala a boca! Não é pra incomodar o Salimena! Aí eu fico... Mas eu quero falar uma coisa, cara, que eu daria aqui. Os grupos são mudos, eu não escuto vocês falando. Eu só vejo na hora que eu quero, só. Eu só ia falar o seguinte, que esse jogo tipo Cabela é o jogo que disparado eu vejo maior potencial para essas tecnologias de realidade virtual. Esse jogo vai... Aí eu vou me divertir pra caralho. Caralho, cara. Você tem certeza que isso é o que você vê mais potencial pra realidade virtual? Pra minha diversão, com certeza. Olha, pensa direito aí. Pensou? Prossigo com voto ainda com o relator. Tá aí um cara que gosta de caçar, cara. Um cara que veio aqui pra caçar. Mas o Salimena falou é verdade. Eu só coloquei o jogo de caça na lista porque talvez eu não tive acesso ao jogo de pesca ainda. Caralho, cara. O dia que sair um jogo de bocha, Saldanha vai ser o primeiro a comprar. Cara, eu tenho não só um, mas como dois jogos de rugby. que os jogos de videogame são bem desgraçadamente fracos. Eu já pensei várias vezes em comprar jogo de lacrosse, então pode ser. Jogo de dama na praça. Gamão. Jogo de jogar milho aos pombos. Eu lembro daquele, os Simpsons que Marge chama Bart pra, vamos andar de bicicleta. E aí Marge, quero não, eu tô jogando videogame. Aí quando mostra, ele tá jogando videogame, andando de bicicleta com sua mãe. porra, Paperboy. Porra, jogaço, viu? Cara, são jogaraço. São jogos da vida real, jogos da vida. Eu não preciso de alienígena, não precisa. O desafio é entregar 30 jornais naquela rua. Então, mais jogos de caça, por favor. Lista! O meu segundo jogo é Freedom Force, para a alegria de Rafael Machado Saldanha. E agora eu percebo que os meus dois jogos foram de história em quadrinhos, de modo que eu finalmente forcei Dario a fazer um episódio sobre história em quadrinhos. E de certa forma se alimenta também. Freedom Force é uma homenagem sensacional aos quadrinhos das antigas, cara. Fantástico, cara. O Freedom Force é tudo certo, porque ele começa na escolha do traço que eles vão fazer para as intermissões lá dele, que eu não sei como é que a gente chama isso. Que não é nem cara. Mas não é uma cutscene, porque é uma formato cutscene, de quadrinhos. Mas em formato de quadrinhos. Então, e com um traço meio Jack Kirby, com aqueles queixão quadrado, coisa e tal. E uma narração que parece é a narração boa de rádio, cara. É muito foda, é muito, muito, muito fantástico. Your good spirits are confusing, my friend. Surely you realize that the Earth stood only hours ago on the brink of destruction. E o jogo é muito carismático e. Assim, ele é caricato de um jeito legal. Ele é propositalmente caricato, né? Por causa disso aí que você falou, da rádio. De eu vou lhe salvar, não sei o quê. Esse jogo é de que geração, gente? Ele não é muito bonito, não, né? Ele é recente, relativamente. Ele é de 2002. Mas fazendo pô, isso não é recente, não, pô. Isso é velho pra caralho. Tem 15 anos o jogo. Você tem que entender que na minha cabeça, 2002 e 2012 se confundem. Cara, o jogo é muito velho, cara. Não, caralho, assim, que falar de novo. Ele não é tão feio, não, cara. Ele é um jogo que ele tem aquele gráfico. Ah, essa época durante tá o jogo. Durante o jogo ele tem aquele gráfico meio poligonal, aquele gráfico que era a moda na época. Mas funciona, cara. Casa muito era bem. O gráfico que dava pra fazer na época, né? Olha, dos jogos antigos que a gente falou aqui, ele é um dos que mais se sustenta, velho. Não, eu joguei esse jogo fácil de novo ano passado. E vai fácil. E a história dele, assim, é bem Era de Prata, né, velho? Esse jogo era o que tinha o El Diablo? É. Sim! Ah, então eu joguei sim. Diablo listo! Agora caiu a ficha, eu joguei sim. Não, e ele faz uma união perfeita aí, que Saldanha, os amigos dele aí que gostam de polemizar, DC versus Marvel e tal, ele une perfeitamente DC e Marvel, ele junta homenagens de um editor e homenagens da outra editora. Fica lindo, cara. Fica lindo. Ele tem o personagem principal, né? O Minuteman. É uma homenagem ao Capitão América, mas ao mesmo tempo você tem, sei lá. É o Capitão América meio incorreto, porque o cara tá com a bandeira dos Confederados, né, cara? Sabe-se lá qual que é a ideologia desse puto. Não, mas o Minuteman, ele é. Não é nem a bandeira dos Confederados, porque ele faz referência àquela coisa da guerra da independência americana ainda, né? Cara, eu lembro de ter jogado esse jogo na época, mas eu lembro muito pouco. Ele é tipo. Ele é estilo aquele Marvel Ultimate Alliance, que saiu mais recente, não é? Em termos de jogabilidade. Você tem um grupinho e você vai progredindo. É como se fosse um MMO em termos de jogabilidade. Sim, né? Você vai... Mais ou menos. Mas eu acho que ele, como você pausa mais pra pensar nas ações, acho que. Não sei. É, porque tem. A estratégia dele é mais refinada do que desses jogos. Então, tem algumas fases que você só passa se você pausar, mandar um personagem pra cada lado. Tipo, ele é mais complicadinho nesse sentido. Ele é uma mistura aí de real time com. Como é o nome do outro jogo de estratégia que é mais pausado? É o turn-based? É, turn-based. Isso. Ele é uma mistura ali entre os dois. Mas, enfim, como eu disse, ele faz homenagem. O cara que desencadeia tudo, que é o mentor, a própria origem dele e do grupo em si é uma homenagem ao Ajax da Liga da Justiça, né? Uhum. Passando não, tem de tudo. E depois, ele ainda pra melhorar, ele teve o dois é Freedom Force pra... Freedom Force pra Third Reich, que é muito... Que pronúncia. Third Reich, não, Third Reich. Que é... aí ele faz homenagem pra Era de Ouro. Então ele traz uns personagens, tipo... voltados pra guerra. Coisa... É muito foda, cara. Esse jogo, eu acho... É um jogo que, assim... Se for ver, as críticas dele são boas. Muita gente jogou, capaz de muita gente ter jogado, mas sempre vai ser menos do que deveria. É, pois é, assim, eu sei que eu não sou parâmetro, porque a piada recorrente desse programa é que eu não tenho amigos do meio, mas eu não conheço ninguém. Saldanha, depois você, beleza, tá, mas eu não conheço ninguém que seja tão empolgado com esse jogo quanto eu, tirando você. Sabe, eu acho ele um jogo do caralho que eu não vejo as pessoas comentando, não vejo... Eu realmente não lembro desse jogo, cara. Eu joguei ele, tipo, lembrando os personagens, mas não lembro do jogo. Eu... São raros os jogos que eu joguei duas vezes. Geralmente depois que eu zero eu esqueço, nem dou atenção. Esse aí eu zerei duas vezes. Tanto um quanto dois. Porque realmente ele é bom pra caralho. Ele é muito divertido. Ele soma uma jogabilidade legal a uma história divertida. Ele é do caralho. Não, o final dele é difícil pra caralho. É muito difícil. A última fase é absurda. Mas aí você, né, Saldanha? Tem que... Não, cara. É absurdo. Não é absurdo. Sabe por que é absurdo? Porque Saldanha, ele tem má vontade com alguns personagens. Você, ao longo do jogo, você escolhe quem você vai recrutar pro seu grupo. Alguns são obrigatórios, outros não. E aí ele olha pro cara, esse cara tá... Escolha tá muito... pro carisma, com certeza. Esse cara tá muito Marvel, eu vou no cara descer. Aí ele ignora um cara que facilita muito sua vida, pô. Cara, sobre o Saldanha ignorar personagens, espera um pouquinho, quando chegar a minha vez, tem umas coisas pra você. Esse jogo, ele tem uma versão multiplayer, não tem? Ele tinha um mod, e aliás eu conheci esse jogo por isso, porque você tem como fazer skin de personagem. Então quando eu peguei esse jogo a primeira vez, o pessoal tinha feito skin de todos os personagens da Marvel e da DC. E aí tem como você fazer tipo sala de perigos, grupinho contra 6 contra 6, 6 contra 6, umas coisas assim. Mas não tem como jogar a história principal, alguma coisa assim, não? Porque já que eu tenho ele, você também, porra? Porra, não sei, vamos procurar saber desse negócio aí, que ia ser massa. Lista! Bom, o meu segundo jogo aqui, que é esse sim, execradíssimo por crítica e público. Quer dizer, as pessoas fazem até um... não é tanto assim, mas ele foi um jogo bem decepcionante quando saiu e eu sou apaixonado por ele. É o Mass Effect 3, cara, o final da trilogia Mass Effect aí. Tamo junto, Salimiano. Eu gosto pra caralho também. Cara, porque a principal reclamação das pessoas é o seguinte, que a série sempre foi muito calcada nas escolhas que o seu personagem faz, né? O que eu não acho tanto, porque as escolhas são muito básicas e todos os jogos terminavam do mesmo jeito, independente das escolhas. É que negócio, ou você é azul e bom, ou você é vermelho e mal. É isso, né? E as escolhas são meio que uma ilusão, né? Sim, sempre foram, né? Desde o primeiro... A pessoa acha que muda tudo, até do Walking Dead, que tem mais ênfase nessa coisa da escolha, tudo é ilusão. No final das contas, tudo acaba no mesmo jeito. Se você não quiser matar o cara que tá do seu lado vai matar ele depois, sacou? Tipo isso. Só que eu acho ele um jogo muito bem construído e ele tem um elemento diferente dos outros, que ele começa a ser um jogo mais psicológico, sacou? Ele tem uma, né, uma teoria de fã, que é a teoria da endocrinação lá, né? Que, segundo... Eu não vou entrar em muitos detalhes, tem um monte de vídeo explicando isso, mas é um negócio que deixaria o final do jogo completamente diferente. Eu não vou falar que isso é, né, foi feito de propósito ou que não foi, mas o universo do jogo é tão rico que ele te possibilita ler a história por outras camadas, assim, sabe? Te dá margem pra interpretar, sim. Exato. Concordo. Mas aí, cara, o que eu adoro nesse jogo é... Ele conseguiu pegar aquele clima de apocalipse total que o primeiro e o segundo jogo estavam te levando pra lá, sabe? Esse jogo é uma guerra interminável que parece... Tipo assim, você sabe que vai dar merda, sabe? Não tem como ele terminar bem, sacou? Não, e pior, você vai percebendo isso ao longo do jogo, chega uma hora que você fala assim, eu não vou ganhar essa guerra. Sim, e ele tem um clima melancólico, cara. Você vai... É um clima de despedida. Exato. Né? Você vai olhando pros seus companheiros, assim, de viagem, que estão lá desde o primeiro jogo, e fala assim, caralho, cara, deixa eu conversar mais com esse cara aqui, que eu não sei se daqui a uns 30 minutos ele vai estar vivo ainda. Sim, cara, é muito maneiro que eu... é o personagem despedindo dos amigos dele no jogo e você se despedindo do jogo, né, cara? Que é um jogo que requer, pô, quem jogou os três jogos deve ter, sei lá, mais de 200 horas na série, sim, né? Eu joguei os três jogos umas três vezes, mais ou menos. Eu quero muito ouvir a opinião de Saldanha sobre esse negócio de despedir dos personagens aí. Eu acho que até o Saldanha hoje em dia gosta bastante desse jogo, cara. Não, jogo eu gostei na hora. Esse jogo não foi um jogo... Eu não tive o mimimi que muita gente tem. Até mesmo porque eu não tava me importando tanto, assim. Então as pessoas estavam... As pessoas ficavam revoltadas com algumas coisas que pra mim Mas eu achei tão estranho, cara. Esse é um daqueles casos raríssimos que parece que realmente a comunidade... geral pegou uma birra da parada, sabe? Porque, tipo, os defeitos que são apontados nele, cara, acontece tão recorrentemente em tantos outros jogos, sabe? E passa batido, o pessoal elogia e tal. As pessoas esperavam alguma coisa desse jogo que elas não receberam, e eu realmente não sei o que é, sabe? Eu acho que as críticas principais focaram muito na questão do final propriamente dito, né? Sim. Não tanto do decorrer do jogo em si, mas especificamente do final. Sim. Pelo menos na época foi o que mais... Eu vi a galera reclamar que o produtor, o Casey Hudson, na época, falou que o final não vai ser tipo uma escolha A, B e C, e você escolhe na hora se você quer o A, o B e o C, e aí tem três finais diferentes. E no final das contas, acaba que é isso, sim, né? Mas eu não vejo problema. Eu não vejo problema nisso, mas a galera viu o problema, a galera ficou decepcionada com isso. Sim. Eu acho o seguinte, cara, é igual Lost. Lost é a mesma coisa. O pessoal acompanhou Lost até o final. Teve uma primeira temporada do caralho, uma segunda temporada do caralho. No finalzinho, muita gente acha que cagou. E por causa que, pelo fato de ter cagado naquele final, automaticamente toda a série ficou ruim. Sabe o que eu acho, cara? Eu até entendo essas pessoas. Porque o Mass Effect, ele é um jogo que ele tem um personagem, um protagonista editável. Então muita gente... criou o personagem ali, né? Tipo, a maioria das pessoas segue com o Shepard padrão lá, o masculino ou feminino, mas ele é um jogo onde a galera se colocou muito dentro do jogo, sabe? Ele é um jogo que você realmente sentia na pele jogando aquilo que o Lionel falou lá atrás, da diferença do videogame, assim. Quando eu jogava Mass Effect, cara, pra mim tava rolando comigo, sacou? Por isso que eu... Sim. E esse jogo, ele conseguiu fazer isso tão bem que eu acho que ele entrou naquela categoria que as pessoas estão esperando um negócio tão perfeito que ele não pode... Tipo assim, que se sair do que a pessoa tá esperando, ela não vai gostar, sabe? Cada um deve ter o seu final perfeito pra esse jogo, qual seria. E chegou num ponto que nada que entregassem ali seria válido, sacou? Por melhor que fosse, não ia ser aquilo que o cara tava esperando. Sim. Não ia ser aquele final que ele idealizou, é verdade. Porque vendo as críticas, eu concordo, ok. Realmente ele é uma escolha falsa, mas... sempre foi assim, sacou? Não, nesse jogo, no videogame em geral, assim, não... O jogo que seguiu a primeira e a segunda parte, sendo igual do Mass Effect, que você sabe que as escolhas são falsas, muito dificilmente isso ia extrapolar na terceira, sabe? Não tem como. Uhum. E aquele negócio, cara, o final desse jogo, o que a jogabilidade dele faz com você, sacou? Cara, você sente na pele uma dor que o personagem tá sentindo. Que pouquíssimos jogos eu vi isso, assim, sabe? No final desse jogo, eu tava... parecia que eu tinha sido espancado em casa jogando ele. Eu achei... Concordo, cara. Eu achei espetacular. Dá um apego emocional muito grande, principalmente pelos personagens, cara. Nesse jogo, assim, meu personagem favorito é o Garrus. Eu sou, porra, fanático. O Garrus, eu tenho ele em mais alta conta que vários amigos meus de verdade. Então, por aí. Valeu, cara, quando eu lembro dos meus amigos, o Garrus aparece no mês. E tem uma cena nesse jogo, cara, que você e o Garrus estão em cima de um... não lembro se é em cima de uma nave, praticando tiro ao alvo. Cara, aquela cena, eu confesso, assim, que deu uma umidade nos olhos na hora, assim, cara, de... E caralho, cara, eu não vou mais ver o Garrus, cara. Tá tudo indo pro cacete, cara. É todo esse clima de despedida do jogo. É o que você fala, aquele clima melancólico, cara. É um apego emocional muito grande. Eu não chego ao extremo de Saldanha, de cagar para os personagens, mas eu realmente, admiro o tanto que vocês mergulham na história. Cara, mas aí que tá. Não é recorrente, sacou? Isso não é comigo direto. Salimena, eu não sei você, mas Dario mesmo já propôs aqui pra gente gravar top 3 de, sei lá, jogos de videogame que lhe tocaram e tal. E de bate-pronto, o único que eu me lembro é o Red Dead Redemption. Só. Só. Esse só. Foi o único que na hora... Mas vocês estão jogando as coisas erradas, gente. Tem os jogos certos pra essas paradas e tal. Tipo, eu acho que o Mass Effect, o que eu gosto muito nele, é que ele aprendeu muito com alguns jogos independentes que saíram enquanto a série Mass Effect estava sendo desenvolvida. Eu vejo várias coisinhas nele que eles... Porque os jogos independentes, pra mim, são muito mais fortes nisso que os AAA, né? Hoje em Sim. dia, talvez não, justamente porque os AAA souberam aprender com os independentes, né? De usar a jogabilidade pra te fazer dar afeto, a focar nos relacionamentos entre os personagens. E eu acho que ele foi o AAA que melhor fez isso, se bobear, até Sim. hoje. Ele e o Last of Us, sabe? Acho que foram os... Que tem até várias coisas parecidas, né? Essa coisa do final do Mass Effect, que o Dari tá falando, de você sentir na pele a dor do personagem, o Last of Us fez muito bem também, sabe? Com certeza. Bem lembrado. Eu tinha esquecido desse aí, realmente. Porra, esse não é possível. Você chegou no final desse jogo cara. Pelo amor de Deus. Você ganhou uma filha. E o próprio Walking Dead, que eu mencionei lá atrás também. Exato. Inclusive, Sademena, esses dois jogos que você citou, a trilogia Mass Effect e o Last of Us, pra mim, são os dois melhores jogos da última geração. Então, só por aí já testa o nível de qualidade. São os AAA que aprenderam com os independentes, que um dos meus jogos favoritos, cara, que chama Brothers, que foi um independente da geração passada, pô, ele tem um truquezinho de jogabilidade, uma parada besta, cara, que é de chorar, sacou? Você só jogando ali, se muda o botão que você tem que apertar, você treme bem, sacou? É muito, eu muito joguei esse aí, mas eu sei lá, eu acho que eu joguei ele na época que eu tava assim, tem nada pra jogar, vou jogar essa merda. Aí eu jogava 5 minutos hoje, 5 minutos mês que vem, aí eu não tive esse relacionamento com ele, não. É um negócio que, né, não é garantia de pegar todo mundo, assim, né, cara? As experiências são bem diferentes, assim. Mas, só indo pro parênteses aqui do Sal... Cara, o Saldanha jogando Mass Effect, cara, tinha que ter feito uma... Não regreto nada. Tinha que estar tudo gravado, porque é espetacular, cara. No primeiro jogo, o personagem que é pra ser seu interesse romântico, o Saldanha escolheu salvar o cara e deixar a mulher morrer, sabe? Não regreto nada. Então, aí... Saldanha salvou o Kane Alenco em vez de salvou salvar... o Kane, sim. Cara, mas aquela mulher e aí, não tinha como ser interesse romântico com ela, cara. E aí já... Tanto tinha que foi o mesmo. Já, vai ver. Daí. Tá tudo vai errado. Daí. Eu sei que o Saldanha chegou no terceiro jogo. Eu não vou falar aqui muita coisa, né? De repente alguém não jogou ainda. Mas tem um personagem que tá no leito de morte, que tem altas cenas com ele, tá um dos momentos mais emocionantes do jogo. O Saldanha não chegou a entrar na sala que esse cara tava. Então, tipo, o cara... Morreu, foi bonita a cena e tal. O Saldanha não desculpa. Falou, ué, esse cara tava no jogo? Não vi, não. Você não tá falando daquele cientista... Não, é o Verde. Não, é o quê? O Tane? Solos? É o Tane, o assassino. Ah, o Tane. Tá. Personagem que eu já não tinha levado muita fé. Né? Saldanha... E o bem se transforma em mal com a força de baixo astral. Saldanha não tem coração, não. A Suicide Mission morreu uma galera no Saldanha. Deixei, mas ué, que missão suicida é essa que volta todo mundo? Não, aí morre você também, não volta pro 3, então, porra. morreu aquela desgraça, aquele bicho que era um GF mesmo, então foda-se. Antes ele do, do que eu, né, Saldanha? O Legend é muito maneiro, cara. Então os melhores personagens, cara, não sobrou ninguém. Sobrou Miranda pra sempre, forever. Fica pior personagem. E o Mass Effect ainda tem uma, né, um dos lados mais importantes, todo mundo que jogou a série sabe, é o relacionamento, cara. Importa mais seu coraçãozinho ali do que o que vai acontecer com o universo. E eu fiquei muito surpreso no terceiro jogo, cara, porque o primeiro e o segundo jogo eu escolhi meu relacionamento totalmente consciente. Ah, essa daqui é a mais gostosa, essa é a personagem que eu gosto mais. Foi, não, é o que vai guiando a gente, são essas coisas. Aí, cara, no terceiro jogo, quando eu tava já desenvolvendo o negócio, eu me peguei, sem querer, apaixonado pela personagem que eu nunca quis saber, sacou? Então, vocês mergulham muito, velho. Cara, o jogo completamente apaixonado. O jogo armou uma armadilha pra mim quando eu vi, falei, meu Deus, era ela o tempo todo. Não, mas o Mass Effect sem disso. Então, mesmo, por cara. Essas e outras, cara, eu acho uma obra-prima, sacou? Desfecho fantástico pra uma série fantástica, né? Tanto é, eu não peguei ninguém no Mass Effect 2, eu fiquei me guardando pra Ashley de novo no Mass Effect 2. Olha, esperando, cara, solitário. Cara. E não, gente. No meu caso, eu fui na Ashley Ferren no primeiro jogo, fui na Miranda no segundo e tal. Aí no terceiro eu falei, ó, a Ashley de novo, aí fui atrás, falei, não, já não gosto mais tanto e tal. Aí quando eu fui ver, meu amor era a Liara, cara, que não tinha entrado na história ainda, sacou? Você é muito piriguete. Putão, putão sincero. Então assim, a gente deixou esse último bloco aí pra complementar com alguma coisa assim. Eu pensei na gente citar rapidamente aqui os jogos que a gente acha que são superestimados, em vez dos subestimados que a gente falou antes. Então acho que cada um quiser falar um jogo aí pra gente criar uma polêmica aí, vamos em frente. Pode começar. Gosto que o Dario assume que o objetivo é só criar uma polêmica, não beleza. Cara, podcast que tem Saldanha no meio, vai ser sempre esse objetivo. Se bem que Saldanha gravou comigo lá no Varacash, e eu recebi a crítica de meu irmão dizendo que nós não entramos na política. Como é que tava? A gente tava o quê? Se aputando. Se aputando. Você me decepcionou, viu, Rafael Saldanha? Cara, toda vez que eu entrava, me cortavam. As pessoas me... Essa tirania desses porcos da pocilga é foda. Então tá, deixa eu escrutizar logo na polêmica aqui e falar que Uncharted é superestimado pra caralho. Cara, mas tem muita gente que concorda, hein, cara, contigo. Será que tem, cara? Eu só vejo gente rasgar elogio. Assim, eu acho que... Não vou falar que é um jogo ruim, é um bom jogo. Só não acho que é aquela Coca-Cola toda. Eu acho que tem muitos defeitos. Eu fico muito incomodado quando eu gasto 40 minutos pra entrar dentro de um templo que tá lacrado há milênios. E chega lá dentro, tá cheio de soldadinho lá dentro me esperando. Cara, superestimado é Final Fantasy. Porra, mas peraí, qual? Todos. A série inteira. Cada jogo é um feeling bem diferente do outro. E você todos pegar são por um bicho. Você jogou todos eles? Não, eu falo geral. Eu acho a ambientação de Final Fantasy. Mas você jogou a Saldanha? Do início ao fim, jogo, quero saber. Cara, não, do início ao fim eu não joguei nenhum. Todos os jogos são ódio aos tédios. Somados, ele tem 360 horas de. Cara, a ambientação dele é um tédio. É uma ambientação. Eles, meu Deus. A ambientação é toda. Cara. Ela vai seguindo, cara. É uma merda. Não, tem uma. Varia bastante, cara. Varia. Saldanha. É o mesmo planeta, mesmo. Ele mesmo já foi tempo. Medieval pra caralho, já foi cyberpunk, ele já foi pra muitas coisas meio. Não, eu. Então tá. Eu tô falando dos Final Fantasy, os Cyberpunk. Eu não, esses medieval realmente você eu não tá falando do 7, né? Na verdade. Cara, eu não sei qual que é. Eu só joguei essa porra. O 7 tipo... é o mais famoso, que é o que deve tem ser, o Cloud, então. O cara da. Que fala todos, todos têm uma espada gigante, né? É o que tem o Cloud, a Tifa. É esse mesmo. Que jogo merda, cara. Que jogo merda. Eu tenho uma pergunta, Saldanha. Ah. Se você estivesse com seu rifle de caça e aparecesse um chocobo bebê. Cara, chocobo eu acho uma merda, tá? Isso aí eu tô com saudade. Não. Salimena, você. Não. Nossa, que jogo você fazer corrida de chocobo, que saco aqui. Você é o ursinho carinhoso da internet, cara. Não, chocobo. Como não. Assim? Chocobo eu mato a paulada, cara. Meu jogo superestimado é Skyrim. Ai. Puta que pariu. Que jogo repetitivo do caralho. Toda dungeon é igual. Igual, idêntica. Não tem inovação na merda do jogo. Cara, podia ser pior, podia ser o Oblivion. Eu acho. Não, cara, o Oblivion é bem melhor. Eu acho Skyrim top 5 da geração passada, tá? Por quê? A exploração do mundo dele eu achei muito maneira. Tipo, eu não consegui embarcar na história, eu não terminei a história de Skyrim até hoje, só que eu tenho uma quantidade de jogo gigante que eu ficava andando pelo mundo, sabe? Só que, realmente, ele falhou em me pegar pra campanha, sabe? Uma hora eu falei, cara, eu gosto tanto desse jogo, por que eu tô conseguindo fazer a campanha dele, sabe? O que tá acontecendo, sacou? Então, eu acho que rolou um deslumbre com aquele tamanho do mundo ali e algumas coisas mais importantes ficaram pra trás, assim. Fallout, pra mim, tem isso. O mundo grande, deslumbrante, mas uma história legal. Skyrim falhou em me pegar pela história, eu acho uma merda. Eu gosto muito dos designs do Skyrim. A história principal do Skyrim é uma merda, mas eu gosto do jogo ainda. Eu acho que o mundo do Skyrim, se bobear, é o melhor, tipo, esteticamente falando, de lugares diferentes e tal. Eu acho que é o melhor mundo aberto que eu já vi até hoje. Vocês têm um histórico de RPG que eu não tenho, então essa coisa medieval, tá, o dragão pra lá, dragão pra cá. Mas aí a culpa é sua, não é do jogo. Caralho. A culpa dos meus amigos que não gostam. Olha só, deixa eu emendar o meu aqui de uma vez, que eu acho que a gente vai discutir mais ou menos a mesma coisa. O meu é Far Cry 3, cara. Eu acho, não acho um jogo ruim, longe de ser, mas na época que esse jogo saiu, cara, a comunidade ajoelhou pra ele, sabe? Eu acho que foi um dos jogos mais elogiados que eu já vi em lançamento, assim. Mas ele foi o jogo que me bateu aquela sensação do, cara, calma com o mundo aberto, sacou? A gente tem que falar sobre o mundo aberto um pouco, sabe? Porque... Não, ele é repetitivo. Ele é, cara, repetitivo. Eu acho que, tipo, a galera entrou naquela onda de... Porque tem muita gente que compra jogo pela quantidade de horas de diversão que você vai ter, né? Ah, isso vale R$200? Fantasy Star. Ok, olha. Ó. Mas aí, cara... Então, tem que matar 50 vezes o mesmo bicho pra aumentar de level. Sim, mas porra, é um jogo de 8 bits, né, cara? Tá comparando, né, porra? E aí, cara, no Far Cry eu falei, pô, a história é legal pra caralho. Seria legal assistir um filme assim e tal. Que maneiro a situação do cara, playboyzão lá. No... Cara, você fica atirando em gente de vermelho. Cara, é tipo, tem três traficantes diferentes, mais ou menos, e fica matando aquilo durante 60 horas, cara. Aí, pra mim, que eu adorava mundo aberto, sacou? Eu falei, cara, esses jogos são uma repetição sem fim, sabe? Tipo, é uma campanha e fora isso, um negócio que pelo menos não me dá diversão, sabe? Ah, vão no posto tal, matar todo mundo, agora naquilo tal. Aí você. Eu sei lá, eu acho que a história dele é legal, ele te dá uma ambientação bacana. Só que ele não precisava ser daquele tamanho de jeito nenhum, sacou? De repente, se ele fosse um jogo de história guiada, tipo um Last of Us da vida, ele seria bem mais legal, sacou? O que aconteceu nele é que eu joguei 30 horas e abandonei, porque foi, cara, chega, sacou? Assim, eu concordo com o que o Salimena fala em relação ao Far Cry 4. Porque eu gosto pra caralho do Far Cry 3, mas, cara, comprei o 4, fui jogar. O 4 é idêntico ao 3, é a mesma coisa. O 4 eu não cheguei a jogar, né? E o Primal parece que é idêntico também, né? O Primal eu gostei muito por causa da ambientação dele, de ser coisa de Homem das Cavernas e tal, mas até o mapa, parece que é o mapa do 4 recalchutado. É, o mapa do 4 que viraram de cabeça pra baixo, eu ouvi falar uma parada dessa mesmo. Sim. Então, tipo, como ele não tem... Por exemplo, no Skyrim, eu gostava da exploração porque tinha altos cantos, eu descobri a cidade dos anões lá, que é tudo feito diferente, cada cidade tem um negócio, mas no Far Cry não. É um matagal e pronto, vamos lá, galera. O Skyrim tem alguns pontos, alguns lugares que você fala, porra, aqui realmente eu tô vendo uma coisa de fantasia que não é... Não se vê todo dia. Mas o... Far Cry realmente... Eu adoro o jogo, mas é repetitivo pra caralho. E aí, cara, eu comecei a ficar... Eu comecei a bolar tanto com o mundo aberto, cara, que até mesmo o Red Dead... Eu falei, cara, tem uns momentos nesse jogo que você não tá fazendo nada, sabe? Mas então, o Red Dead faz parte de não fazer nada. Você passa umas 15 missões fazendo nada, lavando cavalo... Ok, tipo, eu gosto de faroeste pra caralho, achei do caralho fazer aquilo. Pô, é, então, mas... Mas é de você ficar parado olhando pro pôr do sol lá, mascando fumo. Sim, era o que eu fazia no Skyrim, cara. Por isso que eu gosto do jogo, eu não consegui jogar ele, ainda assim gosto dele. Galera, é isso aí. Eu acho que ficou muito bom. Quero agradecer mais uma vez a presença aí do nosso convidado. Acho que teve uma química muito boa. Tô até pensando em, Leonel, a gente demitir Saldanha e contratar Salimena pro lugar dele. O que você acha? Já. Nossa, tô aí, cara. Ainda mais um tempo que editar, aceito demais. Senhores, muito obrigado por ter convidado. Foi divertidíssimo, viu? Valeu demais. Valeu, cara. Foi do caralho mesmo. E se você em casa tem uma opinião diferente, engula. Cara, no rabo. Juntou dois do mimimi, olha o que deu, né? Tô só mandando amor aqui, esse revoltado online aí que tá assim. Revoltado online não, aí assim, revoltado online, sim. Daniel, pra onde que o ouvinte pode mandar as reclamações pro Saldanha? Qual é o e-mail? Pro cu, não. Pra... Eu não sei qual é o e-mail, cara. O e-mail eu também não sei não, cara. Caralho, é cavaleirosquedizendista@gmail.com. Eu sei o Twitter. Que é mudo. Que parece que é mudo. Que boa ideia. Que boa ideia, sua. E qual que é o Twitter, então? @cavaleiroslista. E é isso. E até a próxima, galera. Tchau. Tem alguém mijando? Tem alguém fritando alguma coisa. Sou eu, tô mijando, porra. Caralho. Sim, porra. Tava tímido com isso aí. Agora sim. Eu esqueci de botar no mudo, pô. O podcast pobre não basta mais ter cachorro latindo no fundo. Tem que... Caralho, o som de urina, acho que é a primeira vez que eu vi isso, cara. Muito parabéns. Eu jurava que eu tinha botado no mudo, velho. Foi mal. E você viu que ele intimidou que ele tava fazendo na louça no início? Intimidou, não, agora vai vir. Caralho, cara, eu fiquei até desconcertado agora.